Estou no 172, vou encerrar com 366, descida para 2.510, autorizado sinal RNAV, reporte com estabilizada. Respirar 366, agora reportar estabilizada. Salvador, TAM 3924. TAM 9224, chame o centro de piscina 260, alterna 1288. 260-288, TAM 9224. Confirme só o equipamento, destino e o nível final do tráfego à frente. TAM 9224, tráfego à frente. Contra-se a 8 milhas, cruzando nível 140 em subida para o nível de voo 180, um Alfa Tango 72 para Sierra Bravo, Quebec, Victor. Sente um Alfa Tango 1TR, Sierra Bravo, Quebec, Victor? Termo. Tá, ok. Muito obrigado, e vai chamar agora 260-282, boa noite. Boa. Passarela 2228, chame o centro de piscina 260, alterna 1288. 260-288, 2228. Estabilizado com 1172, após. 1172, com 79 procedimento terminado, chame torre em 118 decimal 6. 286, obrigado, boa noite. Alfa Azul, bom dia, 1222, passo nível 2%, Mação Bravo. Bono 228, ação identificação, e a chegada a Mari, desça para mim no 050, ajuste no 095. É 0050, meio 15, Bono 228. Coluna 72, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, Ground, muito boa noite, é Portugal Zero Sul 4, we have information Bravo to Lisboa. É Portugal Zero Sul 4, Charles Information, stand by copy. Ready to copy, Portugal 024. Ready to copy, 024. Clear from Salvador to Lisboa, Lima, Papapapa, Tango, via Upper Zulu 19, then Bangu, Bravo, Alpha, November, Golf Uniform, then direct Abuku, Alpha, Bravo, Uniform, Charlie, Uniform, after that, charge of flight plan route. Flight level 370. Momo departure, Momo, Mike Oscar departure, and Frot transition, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India transition. Take off runway 10, first left turn, squawk code 5531, and Salvador departure control 120, decimal 8. Portugal 024, we copy clearance to Lisboa, with information Charlie, Upper Zulu 19, Tango, direct Abuku, flight level 370, Momo, transition, Frosty, and runway 10, left turn, 45531, and 1208 departure. Correct, Momo departure and Frosty transition. Just confirm your route, Upper Zulu 19, then Bangu, Bravo Alpha November Golf Uniform, Bangu, and direct Tabuku, after that, as a flight plan route. Copy, Upper Zulu 19, Bangu, direct Abuku, and then flight plan route, Portugal 024. Correct, comrade, push back and set up to Portugal 024. Bangu, thank you. Pode seguir pro Tenavita 366? O número 28, autorizado Tenavita 366 na presença. Voo no 228, copiou o controle? Copiou, tá voando o Tenavita 366, 222. Autorizado descer para 2500, voo no 222. Firmou, ajuste na 015. Obrigado, boa noite. Ah, confirma pra gente lá, estamos indo pro hotel, o Selvan já tá por aí. passando Tierra Vida 366, com 228. Bono 228, compartilhar o procedimento passado, de motor em 118, decimal 6. 86, 222. Salvador, boa noite. 1592, cruzando 850 para 1.0, Charlie. 92, acionando identificação, via chegada Mari. Era o ajuste no 095. Sim, 592, copiou o controle? Negativo. 592, controle? 592, intensidade da sua transmissão, 3/2. Voo 1592, adicione identificação descendo via para o nível 050, ajuste no 015. Identificou 050 no 015. Bono 592, autorizado para a Rita 366. 2466, Ground up to Zala Zero to 4, we are put ready for push and start. Clear, push and start, comrade, taxi, Zero to 4. So for push and start, call back for taxi, Zala Zero to 4. Voo 7491 no pronto cópia. Pronto, 7491. Autorizado para Serra Alfa Eco Zulu, via rota do plano. Primeiro via Peso 197, após Mupev, Mike Uniforme, Papá Eco Vitor. Peso 30, Sorocaba, após sair conforme a rota apresentada no plano. Rio de voo 360, saída Arbor 1, transição Alefa. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Aciona 5534, controle 120.8. Autorizado, Sierra Alfa Eco Zulu, Ezeiza, nível 360. Inicialmente, Upper Zulu 17, Mupev, Upper Zulu 30, Sorocaba, próximo ao plano. Decolando 10, primeira direita, Narbor 1, Elefa, 5534, transponder 208, controle 7491. Tem a escogida para Sorocaba conforme a rota do plano, ok? Afirma. Correto, é pós-ponto, gol 7491. É posto para 7491. Salvador, boa noite. Altan 31970, acionante da Charlie. 31970, acione a identificação. Voe na proa de TAP para chegar a Mário, descendo para o nível 0050, ajuste na 095. Voe TAP 050, começa a 3170. Boa noite, voo 9044, patrão 220. Voo 9044, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. Via chegada Mari, desça ao 060, confirma? 060, ajuste com 1015. 060 com 1015, pode voar, está presente? Voo 9044, mantém a perfeita chegada. Mantém. ...9044, copiou o controle? Sim, tá voando mar e pra interceptar aqui, cara. Voo 9400, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 095. 070, via voo 9400. Ufa. Fred. Posso clausura, por favor, desça para. Capital Delta 024, clear taxi, via Manipan, taxiway India, holding short runway 10, maintain position in call tower 118.6, 2810116. Ok, two taxi, via Manipan, India, short runway 10, tower 118.6, 2810116. Delta 024, boa noite, obrigado. O 1592, desça para 2500 pés, autorizado final 60. 500, autorizado RNAG 90, responde. 1170, vou ligar 2369. Pede o ajuste no 015. Confirme pro 3170. 3170, voo Serra Vitor 366, descida para 4000 pés, o ajuste no 015. Serra Vitor 366, 4000 pés, comente. Feliz Dona Renave, o gol 542. Gol no 592, complete final do procedimento, a Renave chame torre em 118.6. 36, obrigado. Desce no 70, desça para 2500 pés, autorizado sinal da RNAV, reporte estabilizado. 2500, autorizado da RNAV, vai reportar estabilizado, 317. Sport Taxi, gol 7491. Autorizado 7491. 366? Gol 9044, autorizado sinal da 366, redução para 2209, descendo para 4000 pés. 2209, produto de aviso 366, desce 4.9044. Gol 9400, desse para nível de voo 050. 050, gol 9400. Boa noite, Porto Velho, 024, Momo, Departure, Cross 51,800. Porto Velho, 024, Radar Contact on Departure, Clap to Flight Level 370, via Momo Departure. Climbing Level, ok, Climbing Level 370, via Momo Departure, Porto Velho, 024. Bom 9044, reduz a velocidade para 2009. 2009. Passando 5.000 para 4.000. Passando 5.000 para 4.000. 6.520, acima via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 015. Via 050, já. Gol 9044, reduz a velocidade para 1809, para tudo, para sair de contração 8.10, cruzão de 3.10. Bom, 9044, pode descer para 2.500? Gol 9044, autorizado 2.500, peça a posse de contração. até a posta final, 9044. Desça para 4 mil pés, ajuste 1091, pode estar e voa Serra Vista 366. 4 mil pés, 1095, confirmando para o direto 366. 9400, após o TAP, voa Serra Vista 366. Ok, após o TAP 366, voa 9400. Estabilizado, está 3170. 3170, complete final do procedimento, é Renato Chame Torre em 118, decimal 6. Confirmando Torre 186, boa noite. Departure Portugal 024, may we proceed direct position, pronto. Portugal 024, stand by. Salvador, boa noite, voo 9397, ação 2-0, parou 97, informação contrária. Voo 9397, ação identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 095. Via Mari 060, 095, 249. 0-5 agora, obrigado. Portugal 024, climber mantém flight level 330, fly Bangu position, Bravo Alpha, November Golf Uniform. Climber flight level 330 and direct Bangu position in Portugal 024, obrigado. Nove zero quatro quatro, início redução para aproximação, reporte com estabilizado. Sete. 9044, copiou o controle? Sete, copiou, 9044. O 9044, informa o tráfego do precede, encontra-se a 5.100 graus, pedindo 409. Retendendo o certo. A gente chama em torno de 1.8, decimal meio. Certo. Tal visual, 9044. 4, completo final do procedimento, chame torre 1.8, decimal meia. Muito bem. Voo 9400, reduz a velocidade para nós, desça para 2500 pés, autorizado o sinal da Renata, reporte com estabilidade. Reduzindo, descendo 2500 pés, voo 9400. Zero, voo em Serra Vista 366, descida para o 050. Voo no 592, Juliette, portão 01. Esquerda, Juliette, portão 01, 592, a Gol. Portugal 024, contact receive center 126, decimal 85, backup 125, decimal 45. 126.85, back up 125.45, airport still to the support. We got 9. Três. Passou 3.6, eu vou 9.4.0. Vou 9.4.0.0, complete 9 procedimento terminado. Vou rim 1.8.6. Obrigado, bom trabalho. Portal 62.3.1.7.0. Voo 9044, Alfa Juliette, portão 90. Alfa Juliette, portão 90, voo 9044. D520, autorizado final do procedimento RNAV, desça para 2.500 pés, o ajuste 1.05, não posso contabilizar. 5.500, vai botar estabilizado, tá? 5.500. 94-30 Livrão, você escuta. 94-00, boa. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1, Lima. 9397, autorizado já, Vitor 366, descida para 4 mil pés, o ajuste no 01. Tarifa da transmissão está cortada em serviço para o do 366, altímetro no 095. Firma o gol 9397, voe na produção Vitor 366, descida para 4 mil pés, o ajuste no 0195. 4000 no 095, gol 9397. Controle, bom dia, voo 7491. Voo 7491, no contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Via Arbor 1 para o 360, poderia voar na proa de Elephant ou Arbor? Voo 7491, após 2000 pés, autorizado Elephant. 2000 Elephant, muito obrigado. Alca Vista, TAM 3520. 3520, completo final do procedimento RNAV, chame torre em 118 decimal 6. 36, até já, obrigado. O 9397, desça para 2500 pés, autorizado final do RNAV, reporte estabilizado. 2500 pés, autorizado GPS.